Tem certeza que estão ouvindo? Não quer confirmar? Ah, tá bom. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A ideia deste curso foi sugerida inicialmente pela leitura do livro do Randall Collins, Sociologia das Filosofias. Nesse livro, Collins trata, vamos dizer, a filosofia como uma atividade socialmente existente que se desenrola por meio de contatos entre grupos humanos socialmente constituídos e procura acompanhar a evolução dos debates filosóficos ao longo dos tempos, relacionando com a estrutura e a ordem social vigente. Mas, tudo isso está muito bem feito, mas eu achei que faltou um pedaço, e a ideia deste curso é mais complementar esta pesquisa, não com outras investigações que eu não fiz, mas pelo menos com algumas perguntas fundamentais que deveriam ter sido feitas. A primeira é que ninguém nasce já com o estatuto de filósofo, com a profissão de filósofo estampada na testa. O indivíduo se torna um filósofo, de modo que a investigação não poderia partir somente da atividade filosófica já constituída e socialmente existente, mas teria de sondar os elementos da experiência mais profunda que, em cada caso, para cada indivíduo, geraram nele esse interesse filosófico, as perguntas filosóficas, e acabaram determinando, de algum modo, o curso da sua vida. Então, seria mais, vamos dizer, uma sociologia do nascimento da filosofia, a sociologia das origens da filosofia, tanto a sua origem histórica primeira, quanto a origem que se repete em cada caso individual. Seria o caso de perguntar por que alguns homens se tornam filósofos e outros não, a maioria não. Se bem que Antônio Gramsci dizia que todos os homens são naturalmente filósofos, me parece uma coisa excessivamente otimista. O simples fato de que existam alguns filósofos mostra que existe também no homem uma certa necessidade que o impele a colocar certas perguntas e a dedicar a sua vida à investigação das respostas. Se bem que, ainda que a maioria dos seres humanos permaneça alheia a isso. Quando colocamos esta pergunta, por que alguns homens se tornam filósofos e outros não? Então, eu não acredito que exista outro método para investigar isso, senão o estudo de caso. Quer dizer, você vê em cada caso o que aconteceu e o que determinou, vamos dizer, por assim dizer, a carreira, entre aspas, filosófica desses indivíduos, e tentar, então, de algum modo, associar isso a determinadas condições sociais, a determinadas situações sociais que podem sugerir ou estimular, ou, ao contrário, desestimular o surgimento da filosofia e, sobretudo, o florescimento mais pujante ou menos pujante da filosofia em determinadas épocas e lugares, e não em outras épocas e lugares. Nesse sentido, a primeira coisa a verificar é que não há nenhuma constante social que nós possamos associar ao surgimento da filosofia e ao seu florescimento. As situações em que isto acontece são as mais diversas possíveis, e o simples fato de que a atividade filosófica tenha continuado a existir durante um período de aproximadamente 2.400 anos nas sociedades mais diversas e nas culturas mais também diversificadas, já mostra que procurar uma constante por trás disso é perda de tempo. Uma atividade que pode surgir em circunstâncias tão, tão diversas, evidentemente, ela não responde a nenhuma constante social que possa produzi-la ou estimulá-la, de algum modo. Quando nós vamos ao caso, vamos dizer, dos primeiros filósofos mais notáveis, aqueles que criaram para nós a imagem do que hoje nós chamamos de filosofia, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, a primeira coisa que nos chama a atenção é a total diversidade dos meios sociais de onde eles vieram. Sócrates era, originalmente, nós sabemos pouco da infância, adolescência desses filósofos, mas sabendo pelo menos que Sócrates era inicialmente foi um soldado, ele foi um herói de guerra, e em seguida, como profissão, ele era um pequeno empreiteiro, um pequeno empresário de classe média, ao passo que Platão era um membro da aristocracia e um virtual candidato a algum posto político de relevo na política ateniense, ao passo que Aristóteles era um estrangeiro, né, que tinha vindo então da Macedônia. Em Atenas ele não tinha sequer direitos políticos, ele não votava, não participava de assembleia, de coisa nenhuma. Então você não poderia ter três tipos mais diversificados do que estes, e no entanto eles convergem para a mesma atividade, e o que é mais interessante, a partir deles se constitui um grupo social nítido, quer dizer, os filósofos começam a ser, quer dizer, não uma classe social, mas pelo menos um grupo bem, bem caracterizado e bem distinto. Então, longe de a sua origem ter algum, a origem social ter algum poder determinante na sua vocação, é ao contrário, é essa vocação que, uma vez realizada, cria uma nova situação social antes inexistente, sobretudo com o círculo de Sócrates já é um grupo social bem conhecido, quer dizer que na cidade o círculo de pessoas que rodeavam Sócrates era conhecido como, vamos dizer, um grupo bem definido, né? A coisa se torna ainda mais definida com a fundação da Academia, né? A Academia que continua existindo muito tempo depois da morte de Platão, e com a fundação do Liceu Aristotélico, e sobretudo através da influência que Aristóteles exerce em Alexandre o Grande, a coisa acaba tendo consequências políticas formidáveis, não tão formidáveis quanto Aristóteles esperava, porque Alexandre morre cedo e os seus planos imperialistas vão por água abaixo, mas de qualquer modo, a marca estava deixada na história. A Academia como instituição, ela não só continua existindo, mas ela se espalha pelo mundo. Você vai encontrar similares da Academia no Oriente Islâmico, por exemplo, até algumas que duraram até o século XX. Né? Você verá também que nas discussões que surgem entre os cristãos, quando aparece o cristianismo, quer dizer, há uma série de polêmicas entre os representantes da nova religião e os porta-vozes da antiga tradição greco-romana, os cristãos se dirigem aos filósofos, de modo geral, com o nome de Academia. Quer dizer, já não se referia especificamente ao fato do indivíduo ser um membro efetivo da Academia Platônica, mas o nome Academia já designava toda a classe dos filósofos. Então, essa classe já está socialmente delimitada e associada com o nome da Academia. Então, aí você já vê um fenômeno muito, muito estranho, em que três indivíduos de origem completamente diferente e inconexa, eles se juntam e eles, por assim dizer, eles criam uma nova classe social. Do nada. Essa classe social também era tão diversificada que dela podiam fazer parte desde escravos, como Epicteto, até um imperador como Marco Aurélio. Então, você vê que a história da filosofia, nas suas origens, ela parece mostrar muito mais, vamos dizer, uma espécie de independência do pensamento humano em relação às suas, aspas, origens sociais, e, ao contrário, mostrar um poder criador da filosofia como um elemento modificador da circunstância social. Então, neste caso, longe de ser, vamos dizer, um reflexo da sociedade, tá certo? A filosofia é um elemento criador, ela própria um elemento criador e estruturante dentro da sociedade. Esta é a coisa mais notável que se observa, então, na história da filosofia antiga. Quer dizer, você não tem, na origem, você não tem nenhuma força social que possa ter gerado a filosofia, mas tão logo ela nasce do encontro quase casual desses indivíduos, encontro de Platão com Sócrates e de Aristóteles com Platão, deste encontro nasce, então, uma força social autônoma, nova e com um poder e uma influência extraordinárias. Nós veremos também que, ao longo dos tempos, este fenômeno que aconteceu na Grécia, ele continua se repetindo. Quer dizer, você vê pessoas de origens sociais diversas, tá certo? Sem nenhuma convergência de interesses sociais, pelo menos identificáveis, tá certo? Que se juntam e, pelo simples fato de ter se juntado, se tornam eles próprios, vamos dizer, uma força social e, às vezes, até um elemento determinante do curso das coisas. Tá certo? Então, eu acho simplesmente espantoso que essa autonomia da atividade intelectual tomada nos seus níveis mais altos nunca tenha chamado a atenção dos estudiosos que, pelo menos desde o século XIX, tendem sempre a ver a atividade intelectual, a atividade criadora da mente, como um reflexo, um efeito, tá certo? Ou uma sombra de uma situação social determinada. Tá certo? Isso, evidentemente, chega ao auge, vamos dizer, por exemplo, na obra de Hippolyte Taine, vai explicar toda a atividade intelectual como fruto, vamos dizer, da raça, do lugar e do momento. Tá certo? E também, vamos dizer, no marxismo, onde a atividade intelectual será explicada como ideologia de classe, isso é, como um discurso que vai tentar dar alguma coerência à justificação de interesses de classe já pré-existentes, por assim dizer. Então, nesse sentido, haveria, por exemplo, a expressão pensamento burguês, né, representaria, então, uma espécie de adorno intelectual destinado a justificar a existência da sociedade capitalista e, portanto, a embelezar, de algum modo, os interesses da classe dominante. E esta ideia, ela se impregnou de tal maneira na cabeça das pessoas, né? Essa é uma ideia do século, característica do século XIX, tá certo? Que até hoje as pessoas acreditam realmente nisso, quer dizer, que existem classes sociais, que as classes sociais têm a sua ideologia e que esta ideologia, ela se expressa através de toda a criação intelectual e vai alcançar, evidentemente, a sua expressão mais nítida nas filosofias. O esforço que muita gente fez para descrever escolas de pensamento em termos de ideologia de classe é imensa. A bibliografia a respeito é tão grande, praticamente inabarcável. Que se pode considerar que esta ideia, vamos dizer, da ideologia de classe ou digamos, dos fundamentos econômicos, sociais do pensamento está embutido na cabeça de todo mundo. E o fenômeno oposto, que é o da autonomia criadora dos intelectuais e, portanto, o poder tremendo dos intelectuais, acaba sendo encoberto. Então, embora o esquema de classes e de ideologia de classes jamais tenha correspondido, vamos dizer, à realidade histórica em absolutamente nenhum momento, nunca, nunca, nunca correspondeu, ele ainda continua sendo, vamos dizer, a crença estabelecida, não só no pensamento, vamos dizer, universitário, mas até no senso comum, né? Quando nós estudamos, por exemplo, a história das revoluções socialistas, das revoluções proletárias, ou às vezes até revoluções proletária, operária camponesa, como disseram na China, você nunca encontra nenhum proletário entre, na liderança, nunca. Isso é do mesmo modo que, se você estuda a história da Revolução Burguesa, de 1789, na França, que já foi a Revolução Burguesa, que instaurou o capitalismo, etc., etc., você procura entre os líderes, você não tem nenhum capitalista. Eram todos ou elementos da nobreza, revoltados contra a sua própria classe, né? Ou então eram elementos de classe média que estavam buscando uma ascensão social e não encontravam nenhum canal nenhuma porta por onde pudesse entrar, então vão constituir uma vasta classe social, vamos dizer, intelectuais revolucionários, por assim dizer, que se expressavam através dos clubes de debates e da imprensa, tá certo? Então, vamos dizer, uma classe de jornalistas, né? Do mesmo modo, nós vamos encontrar, assim, existe um livro muito interessante do Antônio Negri, que é um doutrinário comunista, marxista, sobre Descartes, onde ele mostra que a obra de Descartes, ela muito contribui para a fundamentação, vamos dizer, da sociedade burguesa, o advento da economia burguesa. E isso é verdade, essa tese está inteiramente certa. Só que o seguinte, Descartes não era um membro da burguesia, ele era um membro da aristocracia. Então, este permanente deslocamento entre as formas de pensamento e a classe social que ela supostamente representa, isto sim é que é uma constante na história. Essa constante me sugere a ideia de que a intelectualidade, ainda que composta de indivíduos de várias classes, e ela pode se compor de qualquer coisa, desde escravos até reis, tá certo? Ela tem uma força autônoma, tá certo? E os interesses da intelectualidade se sobrepõem a quaisquer interesses de outras classes, de modo que a intelectualidade é o fator ativo na história, tá certo? O que quer que aconteça, né? Os interesses dela sempre predominam, porque é ela que faz as revoluções, como ela que resiste às revoluções, é ela que exerce o poder, tá certo? E, digamos assim, os proletários e burgueses, eles servem apenas como pretextos. Quando você vai ver, não tem nenhum burguês, não tem nenhum capitalista burguês na liderança dos processos, e também não tem, muito menos, tem algum proletário. Ou seja, tudo o que se faz em nome da burguesia, ou em nome do proletariado, ou em nome de qualquer outra classe social, é a intelectualidade que está fazendo, e é ela sempre que dirige o processo. Tá certo? Bom, na verdade, isso não deveria ser uma grande novidade para ninguém, porque é lógico que aquele que detém o conhecimento e que tem uma compreensão mais clara dos processos, é evidente que é do meio deles que tem que sair a liderança. Não é o fato, por exemplo, de um sujeito ter muito dinheiro ou de ele ser um príncipe que vai lhe dar a liderança, porque ele vai ter que saber o que fazer, e se ele não sabe, ele vai ter que perguntar para alguém e ele vai ter que seguir as sugestões desse alguém. Então, por exemplo, sobretudo no Brasil, onde você tem uma imensa classe média frustrada, a tendência de você exagerar o poder do dinheiro é um negócio quase alucinante. As pessoas acreditam que o dinheiro pode tudo e que as pessoas que têm dinheiro decidem tudo. Eu digo, você ter dinheiro, não, o dinheiro por si mesmo não vai lhe informar o que você deve fazer, nem o que está acontecendo. Quer dizer, o dinheiro é um meio de ação, tá certo? Mas isso não quer dizer que as classes proprietárias, as classes abastadas, tenham elas próprias um domínio intelectual da situação suficiente para tomar decisões. Eu tive uma experiência que, para mim, foi muito significativa, e eu tiro conclusões dela até hoje, e foi que eu assisti uma conferência do Jorge Soros. E quando terminou a conferência, ele estava falando sobre a América Latina, exatamente. Terminou a conferência, fui lá falar com ele e perguntei sobre o Foro de São Paulo. Ele não tinha a menor ideia do que fosse, embora o Foro de São Paulo aí já tivesse quase 20 anos de atividade. Ele não apenas não tinha, como ele começou a fingir que sabia alguma coisa a respeito, falou besteira pra caramba. Então, eu digo, peraí, mas esse aí não é o homem todo poderoso que está dirigindo toda a atividade? Ele não está sabendo de coisa nenhuma, tá certo? Então, me pareceu o seguinte, eu digo, bom, esse é apenas o sujeito que tem dinheiro, ele se acha muito inteligente, mas ele certamente não é tanto, e ele está cercado de todo um círculo de intelectuais que lhe dão as ideias, e que ele, às vezes, sem compreender, ele financia a coisa. Do mesmo modo, se você pegar os chamados grandes líderes da nova ordem mundial, que o pessoal tanto se impressiona, fala das 13 famílias, ou 200 famílias, né? É os Rockefeller, os Rothschild, fulano, né? Não, esses caras aqui dirigem o curso das coisas no mundo. Eu digo, mas se eles fazem isso, então eles são gênios extraordinários, né? Então, quando você vai ver, desde o começo do século XX, esse pessoal está pagando os maiores cérebros do mundo para pensar por eles. E é daí que vem os projetos, e não da cabeça deles próprios. Portanto, não são propriamente estas pessoas, esses poderosos, entre aspas, eles são apenas os donos do dinheiro e não os donos dos projetos, os donos das ideias. O que quer dizer que por trás deles, então, existe um vasto círculo de cabeças pensantes, e é aí que você tem que procurar, vamos dizer, a origem das ideias e dos projetos. Então, aí se confirma, para você ter ideia da dimensão do pessoal que trabalha para esses donos, entre aspas, da nova ordem mundial, você tem tipos como Aldous Huxley ou Arnold Toynbee, ou Hans Jonas, o homem do gnosticismo. Todos esses são assessores, entre aspas, mas as ideias vêm dos assessores e não do homem que assina o cheque, né? Então, aí novamente se vê, vamos dizer, que o poder dos intelectuais, ele se sobrepõe ao poder das classes sociais e dos seus representantes. Quando você lê, por exemplo, a obra de Antônio Gramsci, ele vai dizer claramente que o fator ativo da revolução é a intelectualidade, em última análise. Só que ele ainda acredita que existam intelectuais proletários e intelectuais burgueses. Mas eles só são proletários e burgueses no pretexto do seu discurso. Então, isso quer dizer que as classes sociais funcionam, vamos dizer, como símbolos justificadores das ideias que a intelectualidade gera e que podem, eventualmente, beneficiar proletários ou burgueses, mas, sobretudo, beneficiar, em primeiro lugar, o seu agente principal, que é a própria intelectualidade. Então, eu acho que o poder da intelectualidade no mundo ainda está muito mal compreendido por causa desta herança do século XIX, que procura sempre, vamos dizer, uma base social para tudo o que acontece e deprecia, então, o poder criador dos indivíduos que são justamente as forças mais ativas, né, no processo. Quando você nota, por exemplo, a influência avassaladora que tem, às vezes, um único filósofo durante 200 ou 300 anos, onde você vê gerações e gerações que não conseguem sair de dentro do quadro de referência que aquele indivíduo criou, né? Então, você pode se perguntar, por exemplo, eu acredito que uma pessoa como Kant, por exemplo, ele tem muito mais poder do que qualquer banqueiro da sua época, ou qualquer líder revolucionário, porque é uma influência que se perpetua no tempo. Quer dizer, essa é uma característica do poder intelectual, é que ele não é um poder que é exercido pessoalmente, ele é exercido ao longo do tempo e de maneira póstuma. Então, Augusto Comte dizia que nós sempre somos, vamos dizer, escravos de algum filósofo falecido. Então, esta característica, vamos dizer, do poder intelectual, pode torná-la invisível aos olhos de quem está interessado só no panorama imediato, tá certo? Mas o fato é que esta influência dos intelectuais, sobretudo dos filósofos, ela se propaga e se perpetua ao longo dos séculos, criando às vezes uma verdadeira escravidão mental, onde gerações e gerações não conseguem pensar nada que esteja fora do quadro de referência criado por aquele filósofo, mais deficiente que esse quadro seja em si mesmo. Quando você vê também o fenômeno, por exemplo, do ingresso das ideias de Aristóteles, reingresso das ideias de Aristóteles no Ocidente, depois de um período de esquecimento de quase 10 séculos, que aconteceu que os manuscritos de Aristóteles, a maior parte deles havia sumido já na Antiguidade, sobrou somente alguns escritos de lógica. O órgão continuou sempre sendo estudado, mas livros como a Metafísica e outros livros importantes desapareceram e foram conservados no Oriente Islâmico e depois foram retraduzidos do árabe para o latim por volta do século XII e XIII e tiveram, então, uma influência avassaladora. Quando se estuda a história hoje, quer dizer, a crença estabelecida, o senso comum, diz que Aristóteles presidiu, por assim dizer, o pensamento da Idade Média, mas que na Renascença, então, foi tudo aquilo estourado com o advento do experimentalismo de Bacon. Mas isso não corresponde absolutamente à verdade, porque a influência de Aristóteles não veio toda de uma vez. Ela veio, sobretudo, em duas etapas. A primeira influenciando mais diretamente o pensamento filosófico-científico, quando se traduziu, então, a metafísica, a física, etc., etc. E isso, o material todo, foi assimilado por Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino. E durante, digamos, uns 2 ou 3 séculos, isto imperou sobre o pensamento universitário. Quando surge o experimentalismo moderno, se você perguntar assim, no que eles contestaram Aristóteles? Eu digo, em praticamente nada. Quer dizer, a oposição a Aristóteles era mais um negócio nominal do que uma crítica detalhada. Não, Aristóteles errou neste ponto, naquele ponto, naquele outro ponto. Uma crítica fundamental foi lançada por Galileu quando ele disse que contestou aquilo que Aristóteles dizia, que um objeto que não é impelido por um movimento externo permanece no lugar onde está. Né? E Galileu diz, não, ele permanece no lugar onde está ou em movimento retilíneo uniforme. Esclarecendo que o movimento retilíneo uniforme não existe propriamente, mas que ele é uma unidade de medida. Então, o movimento retilíneo uniforme é a maneira de você medir como que o objeto está parado. Então, eu digo, mas isso não é uma contestação, ele apenas especificou a coisa, ele esclareceu algo que já estava contido no Aristóteles. E outra coisa que, onde ele foi realmente contestado, é quando ele diz que as órbitas dos planetas são circulares e Kepler demonstrou que eram elípticas. Eu digo, bom, mas isso aí é muito pouco para você dizer que você derrubou a filosofia de Aristóteles. Contestar em 2 pontos assim, que não são centrais, absolutamente ao pensamento dele, sendo que um deles não chega, não chega nem a ser uma contestação. Isto é muito pouco para dizer que... Ah, então Aristóteles saiu do cenário. Né? Só que também, ao mesmo tempo, em 1548, um cidadão chamado Francesco Robortelli descobre o texto da Poética de Aristóteles. E a Poética de Aristóteles é lida em toda a Europa, por toda a classe dos professores de gramática e retórica e por todos os poetas e dramaturgos, etc., e aquilo passa a imperar sobre toda a literatura europeia durante mais 2 ou 3 séculos. Tá certo? Então, mais ainda no século XX, então, o pessoal proveniente, sobretudo das ciências biológicas, redescobre, então, a física de Aristóteles, né? E pela primeira vez eles entendem, ah, isso não é uma física, isso é uma metodologia geral das ciências, e isso começa a ter uma influência enorme. Então, você vê, o fantasma de Aristóteles, ele não saiu daí até hoje. Né? Agora, que governante que baixou um decreto que durasse, cuja vigência durasse tanto tempo, né? E que continuasse determinando a conduta humana durante, digamos, um décimo desse tempo. Você pegar, por exemplo, pegar o Código Napoleão, fala, bom, quanto sobrou? Alguma coisa do Código Napoleão sobrou no Código Civil francês, mas está se diluindo cada vez mais. Tá certo? Você pegar os decretos de Stalin, já acabaram todos, né? Você pega os governantes mais poderosos, as ações deles, elas se diluem no tempo com uma velocidade impressionante, ao passo que estas ideias dos filósofos, elas continuam imperando por um tempo extraordinário. Então, vamos dizer, bom, o que é que falta para nós entendermos que a verdadeira força ativa da história, tá certo? Não é a luta de classes, não é o conflito de nações, não é o conflito de raças, mas é simplesmente, vamos dizer, esse efeito residual, né, das ideias daqueles indivíduos que ampliaram, de algum modo, o horizonte de consciência do ser humano. Só que cada vez que um desses amplia o horizonte de consciência, ele o delimita também, né? Quer dizer, ele faz uma nova demarcação, que, em princípio, é mais ampla do que a anterior, mas, na medida que ele marca esses limites, fica difícil você sair de dentro dos limites depois, porque você não é tão inteligente quanto eles. Então, existe aquele livro famoso, um livro anônimo chamado Comentário aos 22 Arcanos Maiores do Tarô, que foi escrito por um alemão, Valentino, agora esqueci o nome, Valentino. E ele diz uma coisa ali que me pareceu muito interessante. Ele diz que as escolas filosóficas, às vezes, têm o efeito de uma feitiçaria. Quer dizer, que você lança um encantamento e as pessoas caem dentro daquilo e não conseguem sair de dentro durante muito tempo. Quer dizer, a força daquele intelecto, ele pode abrir o horizonte humano, mas, ao mesmo tempo, ele também o fecha, a não ser que apareça outro e outro e outro e outro e outro capaz de ampliar esses limites. Mais ainda, nós vemos que, ao longo do tempo, existem muitas escolas filosóficas cuja principal ocupação é criar esses limites. É sugerir que a mente humana não pode conhecer isto, não pode conhecer aquilo, e isto funciona, vamos dizer, como uma verdadeira hipnose. Quer dizer, que se vem um sujeito com uma mente poderosa, tá certo? E uma argumentação muito erudita, tá certo? E diz que é impossível conhecer tal ou qual coisa, bom, certamente ele desencoraja as pessoas para que conheçam essa coisa. Não é isso? Então, se você for ver, por exemplo, a influência de Jacques Derrida, claro que a influência de Jacques Derrida foi maior no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, né, onde... ele diz que só existe o signo e o significado, o referente, que é a coisa externa, simplesmente não existe. Então, tudo que existe no mundo é um texto que influencia outro texto, que influencia outro texto, etc, etc, etc. E, bom, uma vez que você foi treinado nesse tipo de pensamento, qualquer pergunta que possa lançar uma dúvida sobre isso, ela já está neutralizada de antemão. Né? Por exemplo, a mim me parece que a verificação óbvia é que qualquer intercâmbio verbal humano, ele tem que se dar num ambiente não verbal. Se você amputar um ambiente não verbal, então as palavras se falam sozinhas, e você não precisa sequer de um organismo biologicamente existente para falar com o outro. Tá certo? E também, uma outra coisa que me parece óbvia, é que nenhuma comunicação verbal é contínua e ininterrupta. Ela é interrompida, ela é escandida o tempo todo por percepções do mundo externo, a começar pela percepção da letra impressa na página. Quer dizer, você olhar um livro, você ver o que está escrito, tá certo? Não é uma atividade textual, é uma atividade óptica, e sem a qual não haveria texto algum. Então, quer dizer que toda a comunicação verbal, ela é constituída, vamos dizer, de pequenos pontos separados uns dos outros, que só são interconectados pelo ambiente físico em torno. Então, agora, por exemplo, eu estou falando alguma coisa para vocês, mas eu estou falando como? Eu estou falando através do ar, quer dizer, eu emito um som, esse som chega lá no seu tímpano, vibra e você ouve e você interpreta isto. Tá certo? Inclusive, vamos dizer, a comunicação verbal, ela pode se referir às próprias condições físicas que a possibilitam, com exatamente o que eu estou fazendo agora. Quer dizer, eu estou mencionando, né, a condição física que permite que eu esteja falando para vocês. Tá certo? Então, eu acho que basta esta observação para que a gente perca imediatamente pelo menos 80% do interesse que tinha por Jacques Derrida. Mas isto não impede que milhões e milhões e milhões de pessoas só consigam pensar dentro dos termos de Jacques Derrida. Não é isso? É claro que estas mesmas pessoas que acreditam que tudo é texto e que não existe, vamos dizer, um referente, ou que pelo menos que o referente é inalcançável, elas continuam agindo como se o referente existisse. Por exemplo, quando vão no restaurante, né, e pedem um determinado prato, né, então eles emitem uma mensagem verbal para o garçom, mas eles não esperam que o garçom responda apenas com outra mensagem verbal. Então, isso aí é suficiente para mostrar que sem o referente não existe nenhuma comunicação verbal. Né? Então, agora, os discípulos de Jacques Derrida continuam indo ao restaurante, tá certo? E continuam comendo normalmente. Quer dizer, como se o texto que eles transmitem ao garçom tivesse um alcance que transcende o próprio texto. Então, a total defasagem entre a experiência real que o indivíduo está vivendo e o conteúdo da teoria na qual ele está se baseando é exatamente isso que eu chamo a paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva se tornou uma constante no pensamento dos últimos 4 séculos e daqui a pouco, nesse curso mesmo, nós vamos ver por que isso aconteceu. Né? Mas tudo isso eu estou dizendo para ilustrar que nada no mundo tem tanto poder quanto as escolas filosóficas. Só que não é um poder pessoal. O filósofo, enquanto vive, ele pode ser um sujeito que ninguém conhece e que ninguém presta atenção e pode ser um pé rapado. Tá certo? O próprio Karl Marx dizia, falou, olha, o que eu ganhei com a edição do Capital não basta para pagar o charuto que eu fumei enquanto estava escrevendo. E, no entanto, depois que o sujeito morreu, a coisa se alastra para o mundo inteiro e você vê que até hoje existem milhões e milhões de pessoas que são incapazes de pensar fora do quadro que Karl Marx delimitou. O Karl Marx, o Jacques Derrida, o Augusto Comte, etc, etc. A pergunta é, o que falta? Quer dizer, os historiadores das ideias e os sociólogos, eles são todos intelectuais, eles pertencem a esta mesma classe da qual eu estou falando. Né? O que falta para eles confessarem que quem manda no mundo é eles? Né? Por que eles insistem em atribuir o seu poder a outras forças, né, que às vezes são apenas pretextos para a ação deles, pretextos legitimadores, não é isso? Então você faz uma revolução burguesa sem os burgueses, você faz uma revolução proletária sem os proletários, tá certo? São sempre vocês que estão lá mandando de algum modo. Eu acho que a dificuldade é justamente esta, de que o poder intelectual não é um poder pessoal, você não desfruta dele durante a sua vida, ele é de longo prazo por sua própria natureza. Então, aquele indivíduo não se sente poderoso, por quê? Porque ele não recebe, durante o prazo da sua vida, a recompensa proporcional ao poder que ele está exercendo. Então, ele sente que não manda nada. Tá certo? Mas, isto não modifica em nada a situação, tá certo? Agora, você dificilmente você verá algum tipo de pensamento social hoje em dia que enfatize da maneira que eu estou fazendo, vou dizer, o poder dos intelectuais. Num curso que eu dei um tempo atrás, eu dei na Universidade do Paraná, dizia que só existem três tipos de poder. Você tem o poder militar, você tem o poder econômico e você tem o poder intelectual. Só existem esses três. E ele se caracteriza, ele se distingue pelos seus meios de ação, meios, por assim dizer, materiais de ação. Tá certo? Então, o poder militar é eminentemente o poder de matar. Tá certo? E ele tem esta característica de que ele não pode ser exercido em plenitude, porque se você matar todo mundo, não há mais ninguém para obedecer. Então, esta é a limitação intrínseca de todo poder militar. Ele é eminentemente um poder potencial. Quer dizer que ele vai funcionar menos materialmente do que pela ameaça ou pelo temor. Quer dizer, você obtém... O poder é um meio... O que consiste o poder? O poder consiste em fazer-se obedecer. Quer dizer, fazer os outros fazerem o que você quer que faça, né? Então, o poder militar, ele se exerce eminentemente pelo temor e pela ameaça. As pessoas te obedecem para que você não lhes traga um dano. Dano que pode culminar com a morte. Então, evidentemente, todo o aparato, né, de instrumentos de pressão e intimidação, que vão desde as armas, propriamente dito, até as cadeias, os tribunais, as propagandas intimidatórias, tudo isso aí entra dentro da categoria do poder militar. O poder econômico, ao contrário, ele se exerce não por uma ameaça, mas pela oferta de uma vantagem possível. Por exemplo, você faz tal coisa para mim, no fim do mês eu te pago tanto. Tá certo? Isso quer dizer que o poder econômico, por si mesmo, ele não tem os meios militares. Ele pode se socorrer dos meios militares, mas certamente não é a mesma pessoa que vai exercer os dois, né? Então, não é o mesmo o sujeito que paga o seu salário, tá certo? E o sujeito que vai colocar você na cadeia, se você fizer isso ou aquilo. São pessoas diferentes. Então, quer dizer que entre o poder econômico e o poder militar, você tem uma série de interfaces, uma série de relações e de ambiguidades, de colaborações, conflitos, competições, etc, etc. E, por fim, você tem o poder intelectual, que é o poder de você delimitar o quadro da mente humana, de você criar esquemas dentro dos quais as pessoas terão de pensar, porque elas não conseguem pensar de outra maneira, elas não são tão inventivas quanto você. Então, você vê que o poder mais imediato, que se exerce da maneira mais visível, é o poder militar. Então, o sujeito encosta o revólver na sua cara, não sei se isso já lhes aconteceu, mas a mim aconteceu. E é claro que, quando o sujeito fez isso, eu concordaria com qualquer coisa que ele dissesse. Não é isso? O sujeito encostou uma vez uma faca na minha barriga e perguntou: você é cearense? Ele estava perseguindo um cearense. E agora? A resposta certa: o que o senhor quer que eu seja? Felizmente eu falei não e fui liberado. Porque eu sabia, depende, ele é cearense ou o cara que ele quer matar é cearense? Esse é tudo o problema. Então eu serei qualquer coisa que o senhor queira que eu seja. Já o poder econômico não é assim, ele exige uma mediação. E, sobretudo, você vê que coisa extraordinária. Nenhuma riqueza representa poder por si, porque ela precisa de alguém que a garanta por fora. Por exemplo, a moeda corrente de um país, ela só é corrente porque existe um Estado que a garante. E o Estado é eminentemente, vamos dizer, uma estrutura de poder militar, no sentido que eu uso o termo militar, policial, jurídica, etc, etc. Se não houver essa estrutura, a riqueza não vale nada. Quer dizer, se você... está num lugar onde aquela forma específica de riqueza não significa nada e não é garantida por ninguém, então você está no mato sem cachorro. Então quer dizer que o poder econômico, ele é um derivado do poder militar. Nunca ao contrário. Esta é outra coisa que me parece... É tão óbvia, mas é tão difícil de apreender hoje, porque sobretudo, eu, assim, as pessoas de classe média que têm dificuldades econômicas, elas idealizam o dinheiro. Né? Elas, se elas tiverem dinheiro, elas terão todo o poder. Né? Eu digo, olha, você já foi assaltado alguma vez? Então, por definição, o assaltante tem menos dinheiro do que o assaltado, e ele assalta o outro justamente porque o outro tem mais dinheiro. Então, basta você ter passado por uma situação desta, você vê que o poder de matar é muito mais eficiente e muito mais rápido do que qualquer poder econômico, e, portanto, o poder econômico é um poder indireto, que ele se apoia no poder militar e ele precisa dele desesperadamente. Se você perguntar qual foi a origem, por exemplo, das classes dominantes na Europa, você vê que elas se formaram durante o período das invasões bárbaras, né? Por exemplo, no tempo de Santo Agostinho, né? Quando o Império Romano estava se desmantelando, né? O desmantelamento do Império Romano consistiu simplesmente em que a antiga classe dos optimates, os homens ricos, eram geralmente senadores, eram membros do Senado, membros do governo, e cada um tinha lá a sua fazenda, onde ele jamais ia. Hein? E tinha lá um monte de escravo trabalhando para ele, ele ficava na cidade. Quando a estrutura de poder se desmantela, eles correm para as suas fazendas e fazem, cada um cria na sua fazenda um foco de poder independente para resistir à confusão em torno, e isso é a origem uma das origens do feudalismo. Porém, este núcleo inicial, vamos dizer, da ordem feudal, é muito pequeno em relação ao que ela veio a ser depois. Porque quando as invasões bárbaras, então, em muitos lugares surgiam líderes militares, que podiam ser ou o senhor feudal ou uma outra pessoa qualquer, que resistia eficazmente aos bárbaros, e graças ao seu sucesso militar se tornava um cara importante, e em recompensa recebia terras. Né? E estas pessoas são a origem da aristocracia europeia, mais estas do que os antigos senhores feudais romanos, que eram relativamente poucos. Tá certo? Se você procurasse nas famílias nobres europeias, perguntar assim, quantas têm origem romana? São só uns poucos. Os outros são de origem local. E eles se tornaram ricos não com uma atividade econômica, eles se tornaram ricos pelas terras que receberam em troca dos seus serviços militares. Então, é a origem militar da aristocracia europeia, a origem militar da classe dominante. Né? E essa classe dominante, ela deixa de ser dominante aos poucos, justamente quando ela vai perdendo as suas funções militares. Então, e quando é que isso acontece? Né? Acontece quando se formam as nações modernas, por volta entre o século XV e XVII, né? À medida, vamos dizer, que o Império Europeu ele se desmembra, surgem, vamos dizer, nações, então os reis, que eram submetidos ao imperador, proclamam a sua independência e criam as suas próprias nações, e para isso eles têm que criar exércitos profissionais. Né? Então, o que eles fazem? Pedem dinheiro emprestado a um banqueiro e contrata um monte de soldados. Automaticamente, a aristocracia perde a sua função militar, porque nenhum dos aristocratas tem dinheiro suficiente para montar um exército que possa competir com o exército do rei. Então, o conflito entre os reis e a aristocracia marca dois ou três séculos de história europeia. Se você, talvez vocês tenham assistido o filme, isso vai vender desde da Espanha até a Rússia. Vocês assistiram o filme do Sergei Eisenstein, Ivan Terrível, assistiram? É? A briga ali é essa. É ele contra os boiardos que são os aristocratas, e ele, evidentemente, ele tem um exército maior do que todos eles. Então, eles vão sendo destituídos das suas funções militares e cria-se, então, um outro tipo de nobreza, que é a nobreza palaciana, que é o círculo dos puxa-saco do rei. Quer dizer, aí já foi uma queda assombrosa. Né? Ao mesmo tempo, esse pessoal que não tinha, vamos dizer, funções militares e cuja única função era formar, né, o círculo dos bajuladores do rei, também não exercem uma função econômica nas suas próprias fazendas. Eles se afastam das fazendas, vão viver na capital, em volta do rei. Então, é uma classe ociosa, evidentemente, cuja vida consistia apenas onde ele, diversões, no fim das contas. E isto, vamos dizer, é um processo que se desenrola de maneira totalmente diferente na França e na Inglaterra. Porque eu não sei porquê, até hoje eu não sei porque que isso aconteceu, mas aconteceu que a aristocracia se manteve apegada à sua terra e tinha ali funções administrativas. Então, quer dizer que os nobres, à medida que, na Inglaterra, à medida que eles perdem a função militar, eles adquirem uma função empresarial. São administradores das suas terras. E por isso que a aristocracia inglesa acabou saindo muito melhor, historicamente, do que a francesa. Se bem que isso também, vamos dizer, faz parte da grandes ilusões históricas, chavões históricos que a pessoa diz, em 1789, então caiu a aristocracia, subiu a burguesia. Quando você vai ver, você pega, por exemplo, a Ordem de Malta, que só tem bilionários, todos eles são nobres. Você não entra na Ordem de Malta se você não for pelo menos um marquês, com 10 séculos de história familiar. Então eu digo, mas quem é essa bendita burguesia que passou a mandar no mundo depois da aristocracia? É a própria aristocracia. Eles simplesmente, eles não se tornaram empresários rurais, como os ingleses. Durante um certo momento, eles de fato perdem as suas prerrogativas, mas depois a reconquistam como grandes capitalistas. Já não é apenas empresários rurais, mas são banqueiros, potentados da indústria, etc, etc. Então, essa história de dizer que a aristocracia caiu e subiu a burguesia, isso é uma conversa mole, Então, a própria aristocracia, ela se torna empresarial, seja num nível pequeno, como na Inglaterra, nível pequeno e local, seja num nível internacional, global, como aconteceu na França, na Itália, etc, etc. E pouco por toda a parte. Então, isto é a mesma coisa que dizer que a burguesia, ela nunca foi uma força historicamente ativa. Por trás dela você tem o quê? Você tem ou a aristocracia ou os intelectuais, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso, só para ilustrar para vocês, que das formas do poder, o poder intelectual é o mais durável, de mais longo prazo, e em última análise, ele será sempre decisivo. Porque você veja, durante o tempo, por exemplo, de influência de Aristóteles, você veja quantas vezes mudou a situação econômico-social. Centenas de vezes. E a influência dele continua intacta. Do mesmo modo, se você pegar a própria influência de Karl Marx, você veja a imensa variedade de situações sociais e econômicas nos países onde o pensamento de Karl Marx exerce uma influência. Não tem comparação. Como é que você vai comparar, sei lá, por exemplo, a Alemanha ultra desenvolvida industrialmente com a China, que era uma economia agrária? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, no entanto, a influência de Karl Marx foi idêntica nos dois lugares. Então, tudo isso é de uma obviedade gritante, mas eu acho que a intelectualidade não reconhece o seu poder explicitamente, primeiro porque não é um poder pessoal e o indivíduo não sente. É dizer, bom, o que adianta eu ter poder depois de morto? Eu digo, bom, mas foi você que escolheu isso aí. Se você quisesse um poder mais imediato, você devia montar um grupo terrorista, ou fundar um banco. Se você quer exercer um poder intelectual, vai ser pelos séculos, Esse é um motivo. E o segundo motivo, eu acho que é realmente uma espécie de camuflagem. Quer dizer, não convém à classe intelectual reconhecer que ela está por cima. Porque se ela aparece muito, ela adquire um telhado de vidro e pode ser atacada. E se ela é atacada por outro tipo de poder, ela é destruída, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética, onde a intelectualidade ou entrava o partido e se obedecia lá ao chefe, ou então era simplesmente dizimada. Então ela perde, o seu poder próprio. Tá certo? Mas só perde dentro do território da União Soviética, porque se você for ver a influência que esse pessoal exerceu no resto do mundo, como por exemplo Solzhenitsyn, Alexandre Zinoviev ou outros, é um negócio avassalador. A União Soviética já acabou, nós ainda lemos esses caras, ainda pensamos como eles, né? E pior, se você pensar assim, você pega todos os teóricos do marxismo-leninismo que escreveram livros durante toda a existência da União Soviética, 60 anos, eram milhões de pessoas. E os seus livros eram publicados pela editora do Estado, vendidos a preço baixíssimo, e todo mundo tinha esses livros. Me cite um. Diga o nome de um teórico soviético do marxismo-leninismo. Sumiu tudo. Eu lembro de algum, porque eu sou um estudioso da matéria e tal, mas sei que são caras medíocres, né? Então, isso quer dizer que toda a cultura marxista da União Soviética desapareceu. Sumiu, foi puf. E o que nós entendemos como cultura marxista hoje é obra de escritores ocidentais. Sobretudo germano-americanos, alemães que vieram para os Estados Unidos, ou então ingleses, franceses, etc, etc. Soviético sumiu. Por quê? Aconteceu que o pessoal que estava no governo, que tinha o poder militar na mão, subjugou a intelectualidade, uns ele mandou para o Gulag e outros vestiu a camiseta do partido, os caras tinham só que repetir a doutrina do Stalin, então mediocrizaram completamente e tudo que eles escreveram perdeu interesse. E aqueles que têm interesse, bom, eram os caras justamente que estavam contra. Então a gente lê os dissidentes. Por isso é incrível, porque você fala da cultura da Rússia no primeiro metade do século, parece que só tinha dissidente, não tinha cultura oficial. Dissidente do quê? Então, só tem oposição, não tem a posição. Então, isso, então, para mostrar, vamos dizer, que a intelectualidade ela conserva o seu poder enquanto ela conserva a sua independência. A hora que ela se submete a um outro interesse externo, acabou. Não é isso? E se ela começa a chamar muita atenção, ela mostra o seu poder, ela está arriscada a ser subjugada pelo poder econômico ou pelo poder militar. E isso absolutamente não convém. Então, eu acho que esse é um... Não que alguém tenha dito isso, mas eu acho que eles têm um instinto. Então, vamos fazer de conta que quem manda aqui não é nós, vamos fazer de conta que quem manda são as outras classes sociais e a gente continua aqui desfrutando da nossa liberdade e do nosso poder póstumo. Então, agora, tudo isso eu estou falando, vamos dizer, das filosofias que chegaram a existir historicamente, que estão registradas em livros, etc, etc, mas da onde elas surgiram? Veja, você pode, a sua vocação filosófica pode ser despertada por um livro que você leu, por um mestre que você conheceu, ou por algum fator externo que chega até você. Mas se na sua própria experiência pessoal anterior não existe já um terreno fértil para isso, não adianta. Por exemplo, eu posso falar o que eu quiser, algumas pessoas vão se interessar e outras não vão se interessar de maneira alguma. Se você quer saber, vamos dizer, biograficamente, este foi um dos primeiros fatos que me chamaram a atenção quando eu era ainda muito pequeno, muito jovem. Quer dizer, a indolência mental das pessoas, o seu desinteresse pelas coisas mais importantes da vida, era uma coisa que assim, que me aterrorizava. Quando eu via assim, milhares de pessoas em torno, elas não querem saber se existe vida após a morte, o que nós estamos fazendo aqui. Elas só estão pensando no dia seguinte. Mas eu comparo isso com outra experiência que foi recente. Eu assisti vários documentários recentemente sobre a vida em lugares selvagens dos Estados Unidos. Tem uma série chamada Mountain Man, os homens da montanha, geralmente caras que vivem sozinhos e que eles têm que extrair todos os seus meios de subsistência do lugar onde estão. Então eles pescam, eles colocam armadilhas para pegar castor e outros bichos cujas peles eles vendem, ou eles caçam, e tem que sair tudo dali. Quer dizer, o cara mora aqui, o primeiro supermercado está a 200 milhas. Né? Não tem estrada, não tem coisa nenhuma. Então, tudo tem que ser tirado do lugar. Então, você vê ali, quer dizer, a lógica da subsistência humana. Eu digo, se você pegar qualquer tribo primitiva, ela estava exatamente nesta situação. Né? Quer dizer, um índio, o homem de Neandertal, não podia dizer, bom, eu vou no Walmart comprar um quilo de carne. Ele tinha que tirar a carne dali mesmo, onde tinha. E tudo isso está sujeito, vamos dizer, às mudanças climáticas e aos caprichos da natureza. Por exemplo, você não sabe quando vai chegar o inverno. O inverno pode chegar agora, pode chegar amanhã, pode chegar depois. A hora que ele chegar, você não caça mais, porque está tudo escuro, não dá nem para sair de casa. Tá certo? Além disso, por exemplo, para você pegar certos animais, ao contrário, você precisa do inverno, você precisa da neve, tá certo? E se ela demora para chegar? É? Também, vamos dizer, as hordas de animais. Fala, preciso caçar alguma coisa. Ah, e você sabe onde estão os bichos? É? Tem um caso ali, tem dois rapazes que a situação estava engrossando. Falaram, não, vamos na ilha tal, que lá está cheio de bicho. É um lugar selvagem. Tem veado, tem alce, tem urso para caramba. Até um lugar perigoso. Né? Perigosíssimo. E tem toda uma mitologia em torno daquela ilha. E eles foram para a ilha. E ficar lá andar, não tinha bicho nenhum. Não tinha coisa nenhuma. Absolutamente a maior decepção. Eles preferiam que viesse um urso selvagem. Pelo menos ele mata o urso e come. Mas não tinha nem isso. Então, isso quer dizer que para a pessoa se virar dentro de um ambiente desse, ela precisa ter uma capacidade de previsão e de organização extraordinária. Então, eu ficava impressionado com esses caras. Eu digo, mas cada um desses caras é um gênio. Ele é um Leonardo da Vinci. Ele sabe pensar em tudo ao mesmo tempo. E daí me vem a ideia, eu falo, peraí. E quando você fala de tribos primitivas, com os índios também tinham que pensar em tudo isto, senão eles não teriam sobrevivido. Então, primitivos somos nós, porra. Hã? Quer dizer, esse cara tem uma compreensão muito profunda do ambiente físico e de todas as forças hostis que estão em volta, e ele tem que controlar tudo isso, ele tem que pensar em tudo. Né? Quer dizer, o que tem esse de primitivo? Então você não vai encontrar uma tribo que seja tão primitiva que o indivíduo não tenha que ter pelo menos a previsão de todos os processos naturais pelo prazo de um ano. Coisa que ninguém na cidade tem. Por quê? Com a divisão do trabalho, cada um só sabe um pedacinho. Tá certo? Então daí eu pensei a seguinte coisa. Essas pessoas que vivem apenas no imediato, o imediato delas não é o imediato dos índios. E nem o imediato desses homens da montanha. Não é um ambiente físico que elas têm que se inserir e se adaptar. É um ambiente humano, um ambiente social. Né? Então, é um ambiente constituído eminentemente de falatórios, temores, de preconceitos, de chavões, de papéis sociais. Elas só pensam nisso o tempo todo. Claro que para você sobreviver num ambiente urbano, você também precisa ser esperto. Por exemplo, você precisa saber como é que você faz para agradar certas pessoas ou para não desagradá-las, tá certo? E pelo número de pessoas que fracassam nisso, você vê que o domínio que o cidadão da civilização urbana tem do seu meio social é bem inferior ao domínio que esses primitivos tinham no seu ambiente físico. Por quê? Se houvesse... É só fazer uma conta. Se para nessas comunidades que vivem diretamente onde o desafio do ambiente físico, o coeficiente de fracasso fosse tão grande quanto o fracasso no ambiente urbano, a humanidade já teria deixado de existir. Pronto, se vê o número de miseráveis que você tem, pobres, miseráveis, né? Marginalizados e fracassados que você tem numa cidade grande, é enorme. Não é isso? Eu digo, se esta proporção vigorasse entre essas tribos, já teria acabado. Então, isso quer dizer que, como norma geral, nós podemos dizer, em geral, essas tribos primitivas se saíram bem, elas se adaptaram bem ao seu ambiente, umas mais, outras menos. As que se adaptaram mal, acabaram, evidentemente. Né? Mas o fato é que a humanidade prosperou. Então, isso quer dizer que a adaptação do ser humano ao seu ambiente físico, em geral, deu certo. Então, o sucesso é a regra e o fracasso é a exceção. Mas, no ambiente urbano, o fracasso é a regra e o sucesso é a exceção. Não é isso? Então, isso quer dizer que, tudo isso para explicar a minha experiência infanto-juvenil. Por exemplo, eu lembro que eu ia na missa, e a missa é um negócio cheio de mistérios. Estava falando de uma outra vida, de uma outra faixa de existência. Na igreja que eu frequentava, você tinha vários painéis pintados, um grande pintor brasileiro, Fulvio Penac, com os anjos, os santos, etc., etc. E tudo pintado sobre um fundo branco, onde parecia que eles estavam boiando. Então você tinha essa ideia, peraí, além desse mundo aqui, existe um outro mundo mais sutil, né? E eu tenho que saber se essa coisa existe ou não, o que é isso? Né? Como é que a pessoa me deu essa informação e eu vou simplesmente ignorar? Né? Eu vou ter que me virar. Agora, quando eu vi que não tinha ninguém pensando nisso em volta, que eu era o único que estava interessado, eu falava, mas meu Deus, o que é que essas pessoas têm na cabeça? Hã? E, ou seja, elas não querem saber como é o mundo. Hã? Então, ao mesmo tempo, essa experiência me chocava muito. E também, junto com ela e associada a ela, uma experiência do fracasso humano. Porque eu me lembro de viver num bairro de classe média pobre, onde você só via fracassados. Né? Pessoa de sucesso, falei, para conhecer a primeira pessoa de sucesso, era que eu tinha, já tinha 20 anos. Né? Então, isto, para mim, foi uma experiência que me chocou. E eu posso dizer, bom, este é um elemento da sociedade que impactou sobre a minha mente e que despertou interesse filosófico. Para mim, foi essa experiência. Para outras pessoas, pode ter sido outras coisas. Quando nós vemos o caso de Sócrates, por exemplo, nós não conhecemos nada do jovem Sócrates. Nós vemos que a atividade toda de Sócrates já é a atividade de um homem maduro, já quase velho. Tá certo? Mas existe um episódio da vida de Sócrates que pode ter sido determinante para ele. Esse episódio foi o seguinte. Houve uma revolução, um golpe de Estado, e a facção que Sócrates apoiava toma o poder. E esta facção ordena que Sócrates vá prender um determinado inimigo político, que Sócrates sabia que era inocente. E Sócrates ficou chocado com aquilo, não quis obedecer à ordem, tá certo? E é claro que imediatamente surge nele o problema. Qual é o problema? Existe uma ordem moral objetiva e existe a ordem que está vigente no momento, neste lugar. Existe o certo e o errado, e existe o que o governo ou a classe dominante aqui me manda fazer. E as duas coisas não estão batendo, não conferem uma com a outra. Então, isso quer dizer que a justiça é injusta. Esse problema já tinha surgido antecipadamente no teatro grego. Esse é um dos temas do teatro grego, né? Onde você vê na Antígona exatamente esse problema. Ela discute com o rei em torno de algo que ela chama as leis não escritas, as leis eternas. Então, isso quer dizer que a defasagem entre as leis eternas e as leis locais que idealmente ou nominalmente as representam, isso aqui pode ter tido uma influência tremenda no despertar da vocação filosófica de Sócrates, porque ele começa a pensar especificamente sobre isso. O problema da virtude, do bem e do mal é o principal tema de Sócrates. A filosofia de Sócrates é eminentemente filosofia moral, filosofia política. Né? E você não precisa procurar muito para saber da onde ele tirou a inspiração para isso. Bom, a situação sugeria isso. Né? Quer dizer, onde você tem, vamos dizer, por um lado, você tem uma tradição educacional toda baseada na ideia da virtude. É isso? E, por outro lado, a classe dominante, que são, em princípio, são as pessoas melhores, tá certo? ela vai flagrantemente contra essa tradição. Então você tem uma defasagem e isto imediatamente sugere a pergunta. Quais são as relações entre o que hoje nós chamaríamos a lei positiva e as leis eternas? Quer dizer, passados 2.400 anos, hoje nós temos a vitória total da lei positiva. Inclusive dentro da igreja. Na igreja tem uma escola positivista dentro dela. E o certo é aquilo que está no decreto. Então, é a mesma coisa que você ignorar que existem leis eternas, né? Então, a mesma experiência de Sócrates se repete com Platão. E Platão era um virtual candidato, né, a membro da classe dominante, da aristocrata. E acontece a mesma coisa de novo. Quer dizer, você tem um golpe de Estado, a facção de Platão vence, e ele logo em seguida fica impressionado com a corrupção, a violência e maldade dos seus próprios colegas de facção. Tá certo? Então, vamos dizer, esta ruptura entre a ordem ideal e a ordem real que nominalmente a representa, isso é certamente um dos elementos que estão presentes, vamos dizer, na vida e na despertar da vocação filosófica de muitos filósofos, muitos, não todos, mas muitos. Tá certo? A mesma coisa não pode ter acontecido com Aristóteles, porque ele não teve nenhuma experiência desse tipo. Isso quer dizer que a vocação dele vem por uma via completamente diferente. Não se conhece a infância de Aristóteles, mas sabe-se que ele era filho do médico da corte do rei Filipe da Macedônia e obteve aquela formação médica e teve interesse pelas ciências naturais desde pequenininho. E ele se inscreve na Academia de Platão com 18 anos de idade e recebe todo aquele impacto, vamos dizer, da filosofia moral socrática, tá certo? E de todo o idealismo platônico, e na obra de Aristóteles fica muito evidente o desejo intenso que ele tem de conectar uma coisa com outra, de costurar, por assim dizer, toda a ordem do conhecimento, indo desde, por exemplo, a fisiologia dos peixes até as ideias platônicas. Então, isso quer dizer que o essencial da filosofia de Aristóteles é um esforço ordenador, quer dizer, costurar todo o sistema das ciências. E por que que ele fez isso? É óbvio, foi o impacto de dois tipos completamente diferentes de conhecimento que ele recebeu, um na infância e outro na academia. Você vê que na academia não havia um grande interesse pelas ciências naturais, mas ele traz isso com ele. Então você vê que neste caso, onde aquilo que desperta Aristóteles para que ele se torne Aristóteles é desde o início um problema de ordem cognitiva, não um problema de ordem moral, não de ordem política, e ele, quando tratar de assuntos da moralidade da política, ele o fará já dentro do sistema organizado das ciências tal como ele o tinha concebido. Do surgimento da filosofia em Sócrates, é claro que faz parte um outro elemento, que é o confronto dele com a tradição retórica. Então, vamos dizer, o ensino que a classe dominante recebia, que a preparava para o exercício das suas funções, era eminentemente a arte da persuasão, a arte da retórica, a arte de falar em público. E quando Sócrates percebe a corrupção e a maldade da classe dominante, que ele mesmo havia ajudado a chegar ao poder, é evidente. Com uma consequência imediata, surge a pergunta, mas será que esse pessoal não é assim porque está recebendo a educação errada? E Sócrates, então, percebe que toda aquela tradição retórica que era baseada no ensino dos meios de persuasão e dos meios de conquistar o poder, que ela colocava entre parênteses o problema dos fins ou das metas ou do sentido da vida em última análise. Então, todo o confronto dele com os chamados sofistas é baseado nisso. Quer dizer, não é um confronto direto, não é uma discussão que surge entre ele e os sofistas. Não, primeiro você tem o conflito com a classe dominante, ou seja, com uma situação real. E o conflito com o método sofístico vem em segundo lugar e como efeito disso. Quer dizer, não foi um confronto intelectual em primeiro lugar, mas sim um choque de ordem social vivido entre Sócrates e aqueles a quem ele havia servido até então. Então, isso quer dizer que a observação do mal na sociedade sugere a ele, num segundo momento, o confronto com os meios de educação que haviam, por assim dizer, corrompido aquela gente. Né? Então, do mesmo modo que no Brasil de hoje, por exemplo, você pode verificar, vamos dizer, a corrupção generalizada, a violência, 50 mil homicídios por ano, 50 não, 70 mil homicídios por ano, na verdade, mas a insegurança generalizada, e você vê a classe dominante, os deputados, senadores, banqueiros, etc. Ninguém discute isso, ninguém está preocupado com isso. Você discute tudo, né? Você discute imposto, você discute legislação gay, você discute milhões de coisas, mas escuta aí, esses caras que estão morrendo na rua? Vocês nem ligam, né? Então, diz, bom, deve ter alguma coisa errada na educação dessas pessoas. Né? Então, quando você vai procurar como se formou a mentalidade dessa gente, você vai rastrear as transformações intelectuais que houve no Brasil ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, e você vai chegar a alguma conclusão. Então, você vê que esse despertar da vocação filosófica pode vir ou de um confronto direto com uma situação histórico-social determinada, ou pode surgir já de um conflito propriamente intelectual, como no caso de Aristóteles. Mas eu não sei, não se sabe a infância de Aristóteles, nem a adolescência, nem nada, se alguma outra coisa já não havia despertado nele, né, uma vocação propriamente filosófica. Quer dizer, por que que o filho do médico da corte, que já estava tão avançado no conhecimento da medicina, fisiologia, anatomia, etc., etc., foi buscar um outro tipo de conhecimento num outro lugar? Não sabemos exatamente. Mas o que é nítido é que esta superposição do conhecimento da terra que ele tinha, então, herdou do pai, com o conhecimento do céu que ele pega de Platão, sugere para ele a ideia de costurar tudo e criar esse imenso edifício do sistema das ciências, como ele veio a criar depois. Quando você vê outros casos, você investiga outros casos de filósofos, você vê que a ideia, vamos dizer, de um choque inicial está sempre presente na eclosão da vocação filosófica. O que não está presente, o que nós não conseguimos explicar, é o seguinte, é que, em geral, este choque, ele aparece para todo mundo, ele é uma situação histórico-social que está presente e que todo mundo vai sofrer o impacto dela, mas em algumas pessoas este choque é amortecido. Então, ao passo que em outras, ele desperta uma vocação, ele desperta uma curiosidade. Então, por que que existe essa reação diferente? Por que que algumas pessoas, quando veem a coisa chocante, elas simplesmente desviam os olhos e dizem, vou pensar em outra coisa? Por que algumas pessoas têm medo disso e fogem? e, portanto, elas, de certo modo, elas castram a sua inteligência desde o início, e outras, ao contrário, veem nisso um estímulo. Por que que umas têm tanto medo do assunto que não querem nem pensar, e outras enfrentam isso com tamanha ousadia, ao ponto de acreditar que eles podem resolver esses dramas, quando na verdade não podem? Então, isto eu não sei resolver, e isto não tem como você abordar sociologicamente, precisaria entrar na psicologia de cada pessoa, tá certo? Mas eu acho que se tem uma coisa que nós jamais vamos conseguir explicar, é a mediocridade, né? Quer dizer, o desinteresse, né, a indolência, isso não tem, não sei se isso tem uma explicação, mas também, não, felizmente, não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é exatamente o contrário. Não é porque a maioria não quis saber, mas por que alguns quiseram saber, né? Quando você vê, no caso do René Descartes, um dos mais interessantes aqui, que existe, e dele eu trato justamente neste livro que vai ser publicado em breve, Visões de Descartes, né? Vamos fazer um intervalinho? Mas acho que eu vou deixar para falar de Descartes amanhã. A segunda parte eu vou responder perguntas. Então vamos lá. Tem perguntas aí? Faça. Mas faça bem alto para chegar aqui na... Não é melhor vir fazer aqui na frente? Pergunta? Então, faça a pergunta aqui da frente. Boa noite a todos aí. Professor, com relação à diferença, essa ação dos três poderes, o econômico e o intelectual e o poder militar, você deu um exemplo soviético, onde o poder militar suprimiu o poder intelectual, né, criando aquela mediocridade intelectual ao ponto de ser irrisível. No caso do Brasil, né, quando teve a questão do poder militar, ignorando o poder intelectual, assim, digamos assim, eles não tinham uma base intelectual. Como que se dá isso aí? Peraí, me explica melhor. É porque eu fiquei pensando assim, num paralelo seguinte. Dentro do Brasil, quando o poder militar assumiu, né, ele não teve essa... A esquerda emergiu da falta de um poder intelectual por trás que se assegurasse aquele poder militar. Então, como que se dá isso aí? Uhum. Bom, acho que o caso do Brasil é um pouco meio peculiar, não é isso? E no caso... Ali, vamos dizer, quando você fala em poder militar, é um poder militar no sentido estrito, quer dizer, são as forças armadas que, a partir de um certo momento, assumem o poder. Não, a preocupação central deles era de ordem econômica, quer dizer, colocar ordem na economia nacional, e até certo ponto eles fizeram isso. Mas você precisa ver as características mais peculiares das forças armadas brasileiras, entre os quais, vamos dizer, uma terrível desconfiança dos civis. Você vê que a população brasileira confia nas Forças Armadas. Você vê que nas pesquisas mostra que das entidades consideradas mais confiáveis, a Força Armada é em primeiro lugar. Porque a confiança não é retribuída. Então, você vê que os militares, tão logo eles chegaram ao poder, eles desmantelaram praticamente a classe política. A classe política ficou sem função. A função deles era simplesmente carimbar decreto. Tá certo? E, com relação ao poder dos intelectuais, ao contrário, houve um favorecimento ao crescimento disso. Inclusive da intelectualidade esquerdista, quer dizer, é absolutamente ridículo pretender que a intelectualidade esquerdista foi estrangulada durante o regime de 64. Não, ela foi altamente favorecida. Não é isso? Então, de certo modo, os militares criaram, vamos dizer, os seus próprios coveiros. Eu não entendo por que eles fizeram isso. Provavelmente não entendiam o que estava se passando. Você veja que dizer, a ideia dos intelectuais como força, como agentes principais do processo revolucionário, que é a ideia do Antônio Gramsci, essa ideia começa a penetrar no Brasil depois de 64, começa em 65, quando o Enio Silveira começa a publicar as obras de Antônio Gramsci, e aquilo se espalha, né, entre a intelectualidade comunista como uma epidemia. E daquele período, então, data o início da ocupação de espaços, que é um termo do próprio Gramsci, né, que se desenrolou com um sucesso extraordinário. Um exemplo característico é a Cátedra de Educação Moral e Cívica, que foi criada pelo próprio governo, que foi instantaneamente, todas as cátedras foram ocupadas pelo pessoal ou do partido, ou trotskistas, ou maoístas, ou coisa assim, mas que o governo criou instrumentos para a propaganda comunista. Né? Então, lá, vou dizer, é um caso peculiar, em que por uma cegueira total, o poder militar cria os seus próprios antagonistas e os favorece. Sem contar, vamos dizer, você vê, do ponto de vista de guerra ideológica, os militares não fizeram nada, absolutamente nada. Mas se você procurar, vamos ver um filminho anticomunista que eles tenham feito, não fizeram. Não tem um cartaz anticomunista, tem nada, nada, nada, nada. Eu acho que em parte é por causa da mentalidade um pouco positivista que os caras tinham, né? Da ideia da tecnocracia, quer dizer, uma administração apolítica. Né? Já são constituídos de militares e técnicos apolíticos. Né? Pelo menos eles gostavam de ter esta imagem. Por outro lado, você tem um estudo do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que vive no Brasil, e ele mostra como a intelectualidade esquerdista foi favorecida nas universidades, ao mesmo tempo em que o que pudesse existir de intelectualidade conservadora foi sendo colocado para fora da mídia, fora das universidades. Quer dizer, em vez de o establishment militar criar uma classe política e uma intelectualidade que o sustentasse, fez o contrário. Isso só podia acontecer no Brasil, não tem explicação uma coisa dessa. E o negócio de Antônio Gramsci, em 1993 eu publiquei um livro sobre Antônio Gramsci. A primeira reação militar veio 8 anos depois, quer dizer, um general que leu aquilo e falou, existe mesmo esse negócio. Daí o general Sérgio Coutinho começou a estudar o assunto e publicou 2 livros, aliás, excelentes, mas tudo isso com 20, 30 anos de atraso. Quer dizer, aí que eles foram entender o que aconteceu. Quer dizer, a recusa de entrar na guerra ideológica foi um negócio, uma das características mais marcantes do governo militar brasileiro. Sobretudo, eles combatiam a guerrilha, mas tratavam a guerrilha como se fosse criminalidade comum. Quer dizer, limpava o aspecto ideológico. Não se falava em comunismo. Caos. Hã? Eu só queria tirar o caos. Tirar o caos. Eles tratavam como se fosse um problema policial. Você vê que o próprio presidente Castelo Branco, uma das primeiras decisões dele foi não criar um departamento oficial de propaganda porque ele não queria imitar o Getúlio Vargas. Tinha más recordações do tempo do Getúlio Vargas. Né? Então, bom, mas se você não cria um departamento de propaganda, então a guerra ideológica você já perdeu. Você está no poder por enquanto, mas vai cair mais dia menos dia. Então você pode dizer, vamos dizer, que a hegemonia esquerdista, a hegemonia cultural esquerdista no Brasil, ela data já do período militar. Outra pergunta? Olá. Então, a sua pergunta inicial foi por que que apenas algumas pessoas são filósofas, aí você até falou que pode ser até um escravo, quer dizer, desde um escravo até o rei, e por que o resto das pessoas nem tem a coragem de usar ser filósofas, né? Aí você também acabou aquela primeira parte perguntando o porquê disso, né? E eu acho que primeiro tem a coragem, Porque para você pensar mais além do que as pessoas pensam, você tem que ter coragem, porque no próprio convívio com as pessoas, você vai ser, às vezes, né, maltratado, né, chamado de louco, né, etc. E também, acho que o principal motivo é porque se você não ousar pensar, não ousar, né, enfrentar essas suas ideias que vêm, digamos, em você, mesmo que você não queira, se você não ousar pensar mais que os demais, você vai se sentir pior do que se você, digamos, enfrentar as pessoas em geral e as questões que você tem. Então, acho que eu falei bem, né? Quer dizer, os malefícios de você não enfrentar a sua vocação são piores do que os malefícios de você falar que você é filósofo mesmo e você perguntar para as pessoas aquilo que elas não querem saber. Isso é certo. Quer dizer, deve haver um momento na vida daqueles indivíduos em que eles fazem exatamente essa constatação. Quer dizer, é melhor eu entrar em conflito com o meio imediato do que eu falhar as leis eternas. Quer dizer, eu acho que, de algum modo, essa intuição, antevisão de leis eternas, de uma outra vida, de uma dimensão espiritual da existência, eu acho que isso está presente em todos os filósofos, mesmo os materialistas. Né? E eles se sentem impelidos a prestar satisfações diante das leis não escritas. Eu acho que isso é universal. Mesmo que o sujeito depois tome uma direção materialista, eu acho que isso deve estar sempre presente em algum momento. A não ser que, nas circunstâncias em que a filosofia já se estabilizou como profissão e ela por si traz uma espécie de prêmio, de recompensa social, tá certo? Então ela perde essa inspiração originária, ela se torna apenas um meio de fazer carreira e, longe de ser algo que separa o indivíduo do seu meio social, é um meio de integração na sociedade e de aquisição de prestígio. Isso realmente acontece. Isso acontece a partir da constituição, vamos dizer, das universidades modernas. Isso aí começa no século XIII, com o regulamento da Universidade de Paris, que cria a profissão universitária. Né? Então, a partir daí, você já tem uma motivação secundária. Quer dizer, não é só o seu problema pessoal, a sua busca pessoal de uma ordem, de uma reestruturação da alma, não, mas já é a conquista de um papel social determinado. É claro que isso aí vem junto, inevitavelmente, isso vem junto, por um lado, o crescimento do prestígio social dos filósofos, portanto, o poder deles como classe. E, por outro lado, isso vem também junto com a noção de uma ortodoxia, quer dizer, de um pensamento dominante que todo mundo tem que seguir. Isso aconteceu na Universidade de Paris e volta a acontecer de novo e de novo e de novo. Quando você vê, por exemplo, o império da escola analítica no meio anglo-saxônico, que é mantido, vamos dizer, através, não num confronto de ideias, ao contrário, se foge do confronto de ideias, que é mantido através da interproteção mafiosa dos membros dessa escola, quer dizer, você só promove os caras que pensam com você, você vê que isso aí sempre tem, esse processo sempre tem um preço altíssimo em perda intelectual. Mas é perda que é acompanhada, ao mesmo tempo, de um progresso na sofisticação dos meios de discussão e de prova. A discussão se torna cada vez mais profissional, mais profissionalizada, mais elaborada, tá certo? Mas caindo muito na coisa repetitiva e na impossibilidade de pensar fora daqueles esquemas. Ou seja, o preço de você sair do discurso geral começa a se tornar muito grande. Mais alguma pergunta aqui? Tem aqui uma pergunta, o Leandro Diniz diz. Você diz que é muito difícil o intelectual reter e controlar toda a realidade por meio das ideias, seu pensamento, que as sociedades ditas primitivas retêm muito mais controle e previsão do que as nossas. Eu digo, bom, não diz que as sociedades são assim, mas os indivíduos numa sociedade primitiva, eles têm, pelo menos os indivíduos adultos, que são responsáveis por famílias, pela manutenção da comunidade, eles têm que ter um controle muito mais preciso da situação do que se exige do cidadão médio hoje em dia, do pai de família hoje em dia. Então, na verdade, eu até, isso eu digo por experiência pessoal, eu acho que em geral, hoje em dia, a pessoa de classe média, ela tem muito pouco conhecimento até da ordem social em torno. Ele não sabe como a sociedade funciona. E no Brasil, isso chega às dimensões do alucinante. Porque a sociedade é caótica, você não sabe qual é a conduta que vai ser aprovada, qual que não vai ser. Então, no Brasil, de certo modo, todo mundo é um pouco desajustado, tá certo? E intimidado pela sociedade. Aqui nos Estados Unidos, a sociedade é mais clara, você já tem, vamos dizer, usos e costumes estabelecidos. Por exemplo, você sabe o que você não deve falar em certos meios, né? No Brasil, não. Você nunca... Aqui você pode prever como as pessoas vão reagir, né, ao que você diz. Você sabe que certas coisas você só pode falar em certos lugares, em outros não. No Brasil não tem isso. A coisa é mais ou menos imprevisível. Então você fica um pouco, vamos dizer, à mercê de uma comunidade caótica, né? Então, para o indivíduo entender a sociedade brasileira, digo, bom, é uma vida inteira. E você acaba não entendendo mesmo, porque ela muda rapidamente. Não é isso? Então, você vive num terreno deslizante, né? Você escorrega muito. E isso faz com que as pessoas tenham medo da sociedade, né? Então, não consigam amadurecer direito, sendo sempre dependentes, estão sempre buscando o apoio dos outros, né? As identidades não se constituem de uma maneira muito... muito, muito claro. Você tem um problema de carência afetiva, de necessidade de apoio, que é uma coisa incrível no brasileiro. Não é isso? Isso é, quanto menos claras são as leis de aprovação e desaprovação de condutas sociais, mais dependente o sujeito se torna. Porque se você vê, olha, as leis aqui são essas, as normas são essas, tá certo? Bom, você sempre, como você consegue enxergar aquilo como um todo, você pode divergir e você pode lutar contra aquilo. Mas se as leis, os critérios mudam do dia para a noite e é tudo imprevisível, então você está sempre à mercê da sociedade. Quer dizer, o indivíduo, para se levantar intelectualmente, para adquirir uma independência intelectual no Brasil, é quase impossível. Então é por isso mesmo que a intelectualidade lá, ela também é assim. É o fenômeno, o que eu chamei o fenômeno do imbecil coletivo, é exatamente isso. Quer dizer, a intelectualidade brasileira é o imbecil coletivo. São pessoas que falam a mesma estupidez, que todo mundo repete a mesma coisa. Não é uma questão, como você vê aqui, por exemplo, de, vamos dizer, um conjunto de hábitos intelectuais que estão consolidados e que todo mundo conhece. Não é. No Brasil é mais uma questão de simpatia ou antipatia pessoal. E essa simpatia ou antipatia pessoal, ela é concedida em termos de uma emocionalidade muito, muito intensa. Você desagrada as pessoas, elas acham que você é mal e começam a especular coisas terríveis a seu respeito, inventar historinhas. Não é isso? Isso acontece comigo, porque um monte de historinha que circula a meu respeito é um negócio incrível, incrível, incrível. Então eu começo a imaginar você como se você fosse, sei lá, um poder internacional. Então, é claro que tudo isso aí é sinal de imaturidade, de uma insuficiência humana muito grave. Porque as pessoas têm realmente... Dificilmente você vai encontrar uma sociedade onde o medo não motivado por ameaças reais... ser tão disseminado quanto no Brasil. A pessoa tem muito... No Brasil, a pessoa tem medo de olhares. Né? Por exemplo, se falam mal de você, o sujeito acha que ele está sendo crucificado. Né? Aí o Aristóteles dizia, a palavra cão não morde. Quer dizer, enquanto estiver apenas falando mal de mim, está tudo bem. Na hora começar a me bater, me dar tiro, eu vou começar a me preocupar. Né? Você não vê a declaração do Lula? Levei mais chibatadas do que Jesus Cristo. Eu digo, me mostre aí uma na sua foto. Não tem nenhuma. Quer dizer, que falaram alguma coisa dele? Falaram muito mais mal de mim, mas eu não sinto que eu fui chicoteado. Quantas vezes eu não recebi cartas de pessoas dizendo, ah, mas se eu disser certas coisas, eles vão acabar comigo. Eu digo, o que eles vão fazer com você? Vão bater em você? Vão te matar? Não. Ah, daí eu não vou ser mais promovido no meu emprego. Quer dizer, é um terror pânico, sem motivo. As pessoas têm mais medo dessas coisas do que de levar um tiro no meio da rua, que é um risco muito maior, porque você tem bala perdida, vai de qualquer lugar, são 70 mil homicídios por ano. Quer dizer, o medo físico no Brasil não se compara ao medo social, ao medo da desaprovação. Não é isso? Agora, se você testar, espera aí, de quanto de aprovação eu preciso? Quantas pessoas eu preciso que gostem de mim? Você vê que é um número, para você se dar bem na vida, basta um certo número de pessoas, pequeno, gostar de você. Não precisa que todo mundo te aprove, né? Mas, no Brasil, esse terror da desaprovação, eu acho que é o principal fator de emburrecimento. Mas daí continua aqui a pergunta. Não seria uma qualidade das civilizações de tipo egípcia lidar com todo o extrato humano simbolicamente? As ideias me parecem mais restritivas do que os símbolos, e por lidar com esses símbolos, creio que podemos traçar a maior duração dessas civilizações. Não sei se eu entendi direito a pergunta. Mas olha, em toda a sociedade você tem assim, um grupo de pessoas que estão ocupadas com a subsistência da sociedade. Então, são pessoas que cuidam da produção e distribuição, não só de alimentos, mas de todas as coisas necessárias para a subsistência. Né? Meios de transporte, estocagem, roupa, moradia, etc, etc. Isso é um grande número de pessoas, tá certo? Existe, em seguida, um outro extrato social que está ocupado em criar e manter a ordem social. Ora, a ordem social é sempre mantida através de símbolos, né? Por exemplo, uma autoridade que se imponha, vamos dizer, por meios militares. Bom, ela não pode prender todo mundo e não pode matar todo mundo. Então, quer dizer que ela vai impor a ordem mediante, vamos dizer, uma ameaça potencial. Essa ameaça potencial é, evidentemente, um símbolo. Desta camada também fazem parte os educadores, quer dizer, aqueles que ensinam as pessoas a se manter dentro da conduta que seja desejável para a ordem social. Então, essas duas camadas de pessoas, elas sempre existem, né, em todo lugar. E existe também, vamos dizer, o que poderíamos chamar os intelectuais, os filósofos. Filósofos como uma parte dos intelectuais. Quer dizer, que é aqueles que não estão tão preocupados com a ordem, manutenção da ordem imediata, que já partem do princípio de que existe uma ordem, mas que estão mais preocupados, vamos dizer, com a posição do ser humano em geral no universo. Não é isso? E a influência desses é de mais longo prazo, mas não existe nunca existiu nenhuma ordem social que durasse tanto quanto a influência de um filósofo. As ordens sociais, elas caem, se substituem a todo momento. Se você pegar a mais durável, eu digo, bom, o Império Chinês dura 5.000 e tantos anos. Mas quando você vai ver as crises internas, as mudanças do Império Chinês ou do próprio Império Egípcio, é uma coisa de louco. Não é isso? Então, não se pode dizer que em nenhum momento, por exemplo, o Império Egípcio conseguiu criar uma ordem simbólica estável. Aquilo sempre esteve, vamos dizer, em crise, mesmo porque o Império assimila, é uma nação imperialista que dominava outras tribos e tinha que integrá-los de alguma maneira, e isso é sempre um problema. Mas como você vê hoje na Europa, com o negócio da imigração, você traz um monte de estrangeiros, bom, já bagunçou a sua ordem social. Isso, então, eu não vejo muito esse confronto, você está falando dessas ideias e e os símbolos, porque no plano da ordem social, o que vigora realmente são símbolos. Agora, acontece que as ideias dos filósofos, ao longo do tempo, na medida que elas são assimiladas socialmente, elas ganham, conquistam várias camadas de população, elas se transformam em símbolos. E, na maior parte dos casos, as pessoas só conhecem os símbolos e não as ideias que eles representam. Se você falar, por exemplo, sei lá, um símbolo como luta de classes, por exemplo, que para a maior parte das pessoas eles têm um significado apenas simbólico, eles não têm ideia de como Karl Marx descreve a dinâmica da luta de classes. Tá certo? Então, vamos dizer, é um símbolo unificador de um certo grupo que acredita estar realizando a luta de classes. Não é isso? Então, toda a ordem social ela sempre se sustenta na base dos símbolos. Então, esse modelo que você está chamando de egípcio, isso existe por toda parte. Mais alguma pergunta? Diga. A respeito daquela questão de que os filósofos, quando eles exercem influência, eles, à medida que quebram os limites do pensamento, eles também colocam parâmetros que vão delimitar os pensamentos do futuro, né? E aí a minha questão se desdobra em duas partes. Primeiro, se a gente pode se assumir que, por exemplo, a filosofia aristotélica também criou esses moldes quando ela foi recuperada na Europa durante a Idade Média. Ela também impôs parâmetros delimitadores de pensamento. E a segunda parte da pergunta é assim, se essa forma de delimitar esse pensamento é só na base do conhecimento ou quando ele é feito pela força, por exemplo, censura, a perseguição de intelectuais na União Soviética, ou mesmo no Tribunal da Inquisição, também é uma forma de querer, na base da força, delimitar pensamento. Claro que são dois processos distintos, mas podem aparecer associados de algum modo. Para você ver como... Você falou da influência aristotélica, né? Então, ali não foi influência aristotélica pura, tá certo? Mas foi o aristotelismo trabalhado pela escolástica, sobretudo por Santo Tomás de Aquino. Você vê que até hoje, o problema que o pessoal discute nesta ordem de ideias é fé e razão. João Paulo II não fez uma encíclica chamada Fé e Razão? Né? Eu digo, mas acontece o seguinte, que fé e razão são nomes de capacidades humanas. Então, se você disser, existe um conflito entre a fé e a razão, eu digo, de um lado você está falando, vou dizer, dos conhecimentos que a religião, que a revelação te traz, e do outro lado, conhecimentos obtidos pela ciência e pela filosofia. Não é isso? Eu digo, você pode pensar sobre fé e razão o resto da sua vida, você não vai resolver esse problema. Por quê? Porque você não está se referindo ao objeto do conhecimento, e sim apenas à função humana. Por exemplo, a revelação cristã, ela é verdadeira ou não? Ela traz uma verdade... E essa verdade tem pelo menos tanta dignidade quanto a de verdade das ciências, ou mais. Eu digo, bom, isso depende de um pequeno problema. Se Deus existe e se Deus interferiu no mundo através da revelação. Digo, a fé e a razão somada não podem resolver esse problema. Porque elas são apenas os nomes das funções ou faculdades mentais com que você conhece. E nenhuma delas se refere ao objeto. Digo, se Deus existe ou não, não depende nem da minha fé e nem da minha razão. Está entendendo isso? Agora, por que que até hoje o problema é discutido em termos de fé e razão, quando esta maneira de colocar é absolutamente impotente para lidar com o problema? É porque no tempo de Santo Tomás de Aquino, simplesmente todo mundo acreditava em Deus. Então a existência, a veracidade da religião cristã não estava em questão. Estava em questão apenas qual é... quais são os instrumentos melhores para conhecê-la. E por isso mesmo ele equaciona em termos de fé e razão. Agora, hoje nós estamos já num mundo que o pessoal chama pós-cristão, já ninguém mais acredita em Deus, e o pessoal ainda está tentando equacionar as coisas em termos de fé e razão, quando o problema não é esse. O problema é saber se Deus existe ou não, tá certo? E se ele interfere ou não na nossa vida. É? Então, você pode investigar a fé e a razão pelo resto dos seus dias, você não vai saber se Deus existe ou não. Então, este é um exemplo de como o modo como os filósofos equacionaram a coisa numa certa época delimita o horizonte de consciência e, às vezes, impede você de enxergar para lá. Eu acho incrível, por exemplo, quando em pleno século XX, o Papa fazia uma encíclica com o nome de Fé e Razão. Quer dizer que, instintivamente, ele colocou o problema como os caras colocavam no século XIII. No século XIII isso funcionava, porque não era Deus que estava em questão, era apenas a fé e a razão mesmo, quer dizer, os instrumentos humanos de conhecimento. Quando hoje, o problema não é mais fé e razão, o problema é Deus ou não Deus. Está entendendo? Claro que Santo Tomás de Aquino não é culpado disso, mas é próprio, vamos dizer, do poder intelectual a perpetuação, vamos dizer, de esquemas que, num primeiro momento, foram inventados como solução, depois eles se tornam problemas. Não é que se precisaria outro Santo Tomás de Aquino para desmontar tudo isso, montar de outra maneira, mas isso não aparece todo dia. E não é só João Paulo II. Praticamente toda a discussão que tem sobre isso, né, em tudo quanto é lugar, é sempre um problema de fé e razão. Eu sei que esse modo de equacionar as coisas não funciona, mas eu sei. Né? Mas por todo lugar eu vejo essa discussão. Assim como, vamos dizer, e a ideia atual da fé não é a ideia que tinha Santo Tomás de Aquino. É a ideia de Kant. E depois, mais tarde, eu vou entrar nisso aí. Então, para Kant, a fé é um meio que você tem de acesso a coisas que você não pode conhecer. Entende? São coisas que você pode pensar, mas não conhecer. Em seguida, ele justifica por que tem que ter a fé, por que a fé é um imperativo categórico, etc, etc, etc. Santo Tomás de Aquino não entendia assim, entendia de outra maneira completamente diferente. Mas hoje as pessoas discutem fé e razão, quer dizer, equaciono com os termos de Santo Tomás de Aquino, mas já introduzindo na fé a acepção kantiana, o que torna a discussão ainda mais inviável. Também, vamos dizer, na medida em que você acredita que você aceita, mais ou menos inconscientemente, por automatismo, você aceita o conceito kantiano da fé, então as várias religiões se tornam o quê? Várias fés, vários sistemas de crenças. Não é isso? Daí você vai comparar uma com a outra, e você vai discutir qual que é melhor, qual que é pior, certo? Mas tudo isso não pode levar a absolutamente nada, nunca. Em primeiro lugar, vamos dizer, porque essas religiões não são espécies do mesmo gênero. Elas são fenômenos totalmente diferentes. Que, se tem uma coisa que eu aprendi estudando religiões comparadas, é que elas não são comparáveis. Porque elas não têm a mesma finalidade, não falam da mesma coisa, não respondem às mesmas perguntas, e elas só são sistemas de crenças dentro de uma concepção kantiana. Em segundo lugar, se existe um Deus, é uma coisa independentemente daquilo que a gente acredita a respeito dele. É? Então, a questão, vamos dizer, da existência, a atuação de Deus no mundo, deveria ser tratada independentemente de quaisquer sistema de crenças. Eu sempre cito para as pessoas o versículo de Mateus, capítulo 11, eu acho que é 11:16, em que João Batista está na cadeia e ele manda alguém perguntar para Jesus Cristo: é você o Messias ou a gente tem que esperar por um outro? E Cristo responde: vocês vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os paralíticos andando, vocês viram os cegos enxergando e vocês viram os leprosos ficar limpos. O que é isso aí? O método científico. Ele está falando do terreno dos fatos. Não é isso? Então, mas a questão da presença e atuação de Deus no mundo é uma questão de fato, que deveria ser tratado por método científico, simplesmente. Quando digo isso, eu estou repetindo o que o próprio Santo Tomás de Aquino diz. A existência de Deus não é um problema teológico. É um problema que existe, é um problema da razão humana. Portanto, o que nós diríamos hoje é um problema científico. Não tem nada a ver com os sistemas de crença. Os sistemas de crença dizem apenas a respeito do que as pessoas pensam. E o que as pessoas pensam, de bom, não influi nem contribui naquilo que Deus faz. Né? Então, por aí você vê que a confusão contemporânea a esse respeito foi criada, vamos dizer, pela herança escolástica misturada com o kantismo. Claro que Tomás de Aquino, eu acho que Kant quis um pouco criar esse efeito, mas Tomás de Aquino não quis. Mas, quer dizer, eu acredito que com o que eu estou dizendo, eu estou até mais fiel ao espírito de Santo Tomás do que o pessoal que está discutindo fé e razão. Né? Eu acho que Santo Tomás concordaria inteiramente. Não, a existência de Deus não é um problema religioso de maneira alguma. É um problema científico e deve ser tratado por esses meios. Mas para isso você precisaria discutir não as crenças, não a teologia, e sim a ação do próprio Deus. Isso daí, essa importância tremenda que eu dou ao estudo dos milagres. Eu digo, bom, você só vê, claro que existe a ação de Deus na história, a inspiração do Espírito Santo, na inteligência humana, mas tudo isso é muito evanescente. Tá certo? Mas os milagres não, são ações diretas de Deus. E o único lugar onde você pode encontrar, vamos dizer, a resposta disso aí é no estudo dos milagres. Agora, se você afasta isso, ele diz, bom, não, não vamos falar disso, nós vamos falar dos sistemas de crenças, da fé, etc, etc. Eu digo, isso aí é fazer buraco na água, não vai levar a coisa nenhuma. Não sei se ficou claro o que eu estou falando. Mas fala, faça observação aqui, senão todo mundo vai perder. Se me falha a memória, tem uma coisa na doutrina católica que chama preâmbulos da fé. Né? Quer dizer, antes de você ter, sim, o ato de fé perfeito, você tem que ter os motivos de credibilidade, que a igreja fala, você tem que ir lá para os milagres, para a evidência factual. Claro, isso é exatamente o preâmbulo da fé. Quer dizer, isso é o preâmbulo que está antes. Isso não tem nada a ver com a fé, isso é antes da fé. Quer dizer, que você saber ou não, vamos dizer, da existência de um Deus, não é um problema de fé. Agora, hoje, quase a totalidade das pessoas acredita que é. E tem as pessoas que têm fé e tem as pessoas que não têm fé. Você acredita em Deus? Fala, que interessa saber se eu acredito ou não? Eu quero saber se ele existe ou não. Se isso não pode ser decidido no terreno dos fatos, então, eu acreditar ou não, não faz a mais mínima diferença, objetivamente, é? Isso aí é como assim, você acredita em duendes? Mas, bom, eu acreditar em duende faz ele existir? Não. E eu não acreditar faz com que ele cesse de existir? Também não. Isso, se uma coisa é matéria de crença, no sentido atual, então ela não pode ser objeto de conhecimento. E se ela não pode ser objeto de conhecimento, o que adianta discutir as crenças? Hã? Aí caiu tudo no domínio da preferência subjetiva. Eu gosto disso, você gosta daquilo. Então, a discussão já é inútil na sua raiz. Está entendendo? Então, é o seguinte, a questão de Deus ou não é uma questão religiosa, ou não adianta discutir. Agora, durante o século XVIII, houve uma vasta campanha contra os milagres. Isso está bem documentado nos livros do Paul Azard, O Pensamento Europeu no Século XVIII, e também A Crise da Consciência Europeia. Então fazia-se uma campanha para que as pessoas deixassem de acreditar em milagres. Tá certo? Mas muito bem, o milagre, se ele aconteceu, ele não é um objeto de crença. Você pode acreditar ou não nele só se você não o estudou. É? E se você o estudou, então você pode dizer aconteceu ou não aconteceu. Está entendendo? Então a primeira coisa que esta campanha fez foi deslocar o problema do milagre do terreno do fato para o terreno da crença. Então, na hora que entrou no terreno da crença, bom, você pode acreditar ou não. Agora, não me parece que o problema possa ser tratado assim. Você veja, por exemplo, aquele caso do padre Pio, que fez a menina sem pupilas enxergar. Ó raios, a menina ou está enxergando ou não está enxergando. Ou será que ela só enxerga quando eu acredito que ela enxerga? Né? Quer dizer, eu chego lá, acredito e ela começa a enxergar. É isso? Então, quer dizer, os milagres são o terreno adequado para estudar este fato, sobretudo no que se refere, quer dizer, ao cristianismo. Não é isso? Uma vez eu estava discutindo com o Bruno Tolentino, ele disse, mas se você estiver no deserto e for o pneu do seu carro, você não pode pedir para Deus encher o pneu. Eu digo, mas como é que eu vou levar a sério um Deus que nem enche pneu? Hã? Se Deus não está presente e atuante, se Ele não faz as coisas no terreno físico, então o que me interessa esse Deus? Porque, inclusive, eu acho que Deus seria muito arbitrário se Ele dissesse, olha, eu não vou fazer nada, não vou interferir aí, você não vai ver o sinal da minha presença em parte alguma, e, no entanto, você tem que acreditar em mim. Diz, ah, o que é isso? Vai lá nessa mão, pô. Hã? Eu não levaria a sério um Deus que fizesse uma coisa dessa comigo? Hã? Até o diabo dá sinal da sua presença, porque como é que Deus não vai dar? Né? Então, essa coisa, vamos dizer, essa, toda a discussão contemporânea, ela foi assim, quer dizer, o pessoal usou termos fé e razão que surgiram numa descrição intracristã. Né? Todo mundo que estava discutindo fé e razão no tempo de São Tomás de Aquino era cristão. Então, quer dizer, eles não estavam colocando em questão o dogma cristão em si. Então você pega, usa os mesmos termos num outro contexto onde ninguém é cristão e pior, ainda identifica a fé com crença, que a fé não quer dizer crença absolutamente. Você vê que quando Cristo vai curar o paralítico, ele pergunta ao paralítico, quem sou eu? Daí ele diz, você é o filho de Deus vivo. Daí o Cristo cura ele e diz, tua fé te salvou. É metonímia, evidentemente. Não foi a fé, foi o próprio Cristo. Né? Se fosse a fé, bastava a fé sozinha, sem Cristo funcionar. Né? Então, o que ele está manifestando ali é uma crença na doutrina cristã. O cara não conhecia a doutrina cristã, ele está falando de uma pessoa. Você disse que você é o filho de Deus, eu acredito em você. Quer dizer, é uma confiança que você tem numa pessoa. É diferente de você ter uma fé, uma crença num sistema, numa doutrina. Não é isso? Então, já a fé virou crença, tá certo? E esta crença se opõe à razão. E qual vai ganhar? Nunca, porque sempre haverá motivos para você seguir a razão e sempre haverá coisas nas quais, não podendo decidir as coisas pela razão, você vai ter que decidir pela crença. Então, não tem saída isso aí. Então, assim, é nesse sentido que eu digo que, vamos dizer, o pensamento dos filósofos, ele abre um horizonte, mas em seguida ele o fecha. Não ele pessoalmente, mas à medida que aquela doutrina vai sendo repassada, e não aparece nada melhor ou para completá-la ou para substituí-la, então aquilo criou uma cerquinha. Você não vai conseguir sair dentro daquilo. Peraí, fala aqui. Como tentar sair, como quebrar isso aí? Você ter consciência dessa cerca e achar que essa cerca está... Tem aquilo que, por exemplo, você disse, Aristóteles, tem aquela, o Sócrates, aquela, vamos dizer assim, não com inconformidade com a situação atual e você querer ir além, né, tem, como quebraria essa cerca? Quando você sente que essa cerca está prendendo e delimitando algo que poderia ir além. Olha, só tem um jeito de você ir além. Quando você transcende uma coisa, você a abrange. Ela está dentro do seu horizonte. Então, esse é o negócio. Quer dizer, só a assimilação completa desse legado, completa e profunda, pode permitir que você dê um passo além. Mas se você não a assimila completamente, você não pode transcendê-la. Então, não é uma questão de você discutir ou impugnar. Essa é outra confusão moderna, que vai confundir a filosofia com a arte da discussão, ou a arte da prova. Né? Você vai ver que os grandes filósofos, eles raramente provam alguma coisa que eles estão dizendo. Porque não dá tempo de provar. Né? O indivíduo mal conseguiu expor as suas intuições fundamentais, e de bom, argumentar em favor daquilo é o que as gerações seguintes vão fazer. Argumentar contra ou a favor. Quer dizer, a filosofia tem pouquíssimo a ver com a arte da argumentação. Mas, hoje em dia, a confusão está estabelecida, sobretudo graças à escola analítica. Então, você não vai superar uma filosofia argumentando contra ela, mas absorvendo-a e colocando-a dentro de um horizonte maior, como Einstein fez com Newton. Ele não desmentiu Newton, ele simplesmente diz, olha, isso é só um pedacinho, tem mais aqui. Mas ele não provou nada, né? Bom, em física também ninguém prova nada, isso aqui é verdade. É isso aí, só está funcionando melhor desse jeito. Ele não prova nada, às vezes também não entende nada, né? É, a primeira pergunta ela é meio genérica, assim, mas advém meio daquela necessidade da superfície de contraste. O senhor falou daquele homem primitivo que vive na selva e que tem uma consciência integral do física, psíquica, espiritual. Não, isso é psíquico, espiritual, não sei. É, sim, ele não pensava nesses termos, né, mas... É, bom, ao meu ver, ele poderia ser no máximo um xamã, ele não seria um filósofo. Então, qual que é a distância do filósofo para esse cara primitivo que tinha essa consciência integral e que não se encaixaria no que nós chamamos de um filósofo? E a segunda, não sei se eu faço agora ou depois do senhor responder, vamos fazer agora então. É, o senhor acha que o deslocamento do milagre do terreno do fato para o terreno da crença, ele acabou contribuindo para a nulidade que a arte sacra virou? Pronúncia muito boa. Em primeiro lugar, eu não me referi quando eu disse que esses povos primitivos tinham uma consciência muito mais clara do seu ambiente. Eu não estou falando de uma consciência integral, espiritual, transcendental. Não. Eu estou falando da consciência das exigências, das pressões do ambiente físico. Que ele tem que ver aquilo de uma maneira que hoje nós chamaremos sistêmica. Tem que levar em conta todos os fatores ao mesmo tempo, senão ele está lascado. Quer dizer, um pequeno erro implica a morte. Por exemplo, se você não tem como acumular comida para o inverno, você vai morrer. Não é que vai passar mal, você vai morrer. Né? E o simples fato de a humanidade ter crescido a partir dessas bases me leva a crer que eles tinham a tecnologia para isto. Tá certo? Quando você entra nesse terreno da magia, do xamanismo, etc., isso é outra coisa. Né? Isto faz parte, sobretudo, da ordem social. Quer dizer, você não vai... você só vai encontrar esses fenômenos a partir de um certo grau de crescimento das tribos, onde você tem um problema interno de manutenção da ordem social. Então, esses elementos religiosos, entre aspas, eles entram como parte, vamos dizer, da administração do imaginário social. Também depois de caçar o urso. Eu acho que se o senhor não sabe nem caçar o urso, ele não vai chegar a desenvolver essas coisas, não. Quer dizer, primeiro, para ele ter isso, ele precisa, para ter esta cultura espiritual religiosa, ele precisa estar vivo. Então, por exemplo, tem uma série de elementos, de perguntas que surgem que não dizem respeito à sobrevivência imediata. Por exemplo, a questão das origens. Quer dizer, a perplexidade perante a simples existência, dizer, de onde nós viemos, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Você vai ver que praticamente toda a tribo tem uma história das suas origens, uma história mítica das suas origens. Né? E isto ajuda a orientação no tempo. Eles têm que saber mais ou menos onde eles estão na sequência dos tempos. Mesmo que a história seja completamente imaginária, ela ajuda a costurar, a dar uma coerência para o imaginário social. E sem esta coerência, eu acho que toda a parte tecnológica iria para o brejo, né? Então, vamos dizer, essa seria uma das funções. Em segundo lugar, no relacionamento com o próprio ambiente físico, mesmo que você saiba como as coisas funcionam e o que, que você tem de fazer, ainda sobra a pergunta, por que, que é assim? Hã? Quer dizer que esta parte espiritual religiosa, ela surge em função de necessidades que são propriamente espirituais. Em parte, surge como necessidade, vamos dizer, da integração da tribo, da ordem social. E, em parte, surge para satisfazer as perguntas que a pessoa não tem resposta. Quando você não tem resposta para uma pergunta, quando você não sabe nada, qual é a primeira providência que a sua inteligência toma? Imaginar. Se você não consegue nem imaginar, bom, então você não vai trabalhar o assunto. É o negócio dos quatro discursos de Aristóteles. Quer dizer, o primeiro discurso é o poético, porque o imaginário vem em primeiro lugar. Se você não consegue imaginar, então você não consegue nem fazer hipóteses. Não é isso? Quer dizer, numa fase muito posterior, aqueles objetos que fazem parte do círculo de mitos e crenças se tornam objeto de discussão. Aí você já tem uma crise social. Você tem, então, aí que entra o discurso retórico. Mas, no começo, o principal que é a ordem narrativa. A ordem narrativa, ela não expõe teses, por assim dizer. Ela conta uma história. Com o tempo, vamos dizer, as crenças que estão embutidas na narrativa, elas adquirem uma independência e começam a poder ser discutidas. É sobre isto que aquele texto do Randall Collins, que eu dei para o pessoal ler aqui no cursinho de inglês, antes do curso, diz respeito a isso. Quer dizer que nas comunidades que têm pouco contato com outras comunidades, são mais fechadas, tá certo? Então, os objetos de crença passam a adquirir uma espécie de realidade, como se elas fossem elementos da realidade externa mesmo. Quando você encontra uma outra tribo que pensa um outro treco completamente diferente, tem uma narrativa completamente diferente, então essas crenças passam a ser crenças. Você, pela primeira vez, pensa nelas como crença e não como realidades. Por exemplo, se aqui você acredita, por exemplo, que a humanidade veio, sei lá, baixou um anjo e disse sim, assim, assim, e outra crença, até o momento em que você não tomou contato com outras ideias, isso não é uma ideia, isso é a realidade mesmo para você, né? Mas daí você vê, não foi nada disso, foi a tartaruga cósmica, foi alguma... Opa, peraí. Então aquilo se torna, se individualiza como símbolo e começa a ser objeto de pensamento. Então, até um certo ponto, vamos dizer, a narrativa mítica, ela é impensável, ela é só repassada, como se fosse, né, a realidade. Mas quando começa a comparação, aí você não deixa de ser realidade, passa a ser um símbolo. Símbolo que pode ser verdadeiro ainda, né, mas que já é pensável como símbolo. Então tá, bom, por hoje vamos encerrar, amanhã vamos ver o caso do René Descartes.